dança da tartaruga, a dança da tartaruga, a dança da tartaruga, meu amor. A dança da tartaruga, a dança da tartaruga, a dança da tartaruga me balançou. Swing da tartaruga, o swing da tartaruga, o swing da tartaruga do meu bem. Swing da tartaruga, o swing da tartaruga, o swing da tartaruga me vomita bem. Chuca, você foi meu grande amor. Sempre que eu me lembro de você, bate forte uma saudade, pois a gente ainda se ama. Quero amar você e ser feliz. Viva nosso jeito de viver. Só uma tartaruga fica esperando o seu bem querer. Vamos lá! A dança da tartaruga, oh, oh. A dança da tartaruga, ai, ai. A dança da tartaruga, eu não consigo viver longe de você. A dança da tartaruga, oh, oh. A dança da tartaruga, ai, ai. A dança da tartaruga, ainda te vejo numa tela de cinema. E a cabeça pra um lado e pro outro, o rabinho da tartaruga também, ó. Vai remando. É a dança da tartaruga, galera! Batendo palma. Só na percussão, a galera batendo palma e cantando comigo assim, ó. Nesse mundo existe um amor verdadeiro. Lê-lê-lê-ô, lê-lê-lê-á. Bragada é o sistema que rola em todo lugar, sai do chão. Vida é viver, vida é sonhar, vida é fazer o amor balançar. Em cada lugar desse mundo existe um amor verdadeiro. Lê-lê-lê-ô, lê-lê-lê-á. Bragada é o sistema que rola em todo lugar, e a energia da galera. Hey! E você me dar a mão, grande amor. Invapite de paixão, a vontade de viver só com você. Sai do chão, vamos lá. Por isso eu digo que hoje eu tô.